Que Jesus não é dinheiro, mas ele é real, é vivo, poderoso para libertar a humanidade. Eu, filho de Deus vivo, Nazareno. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui. Eu não posso ver ele, mas posso sentir. Ele fez uma promessa e na promessa eu creio, que onde estivesse dois ou três reunidos em seu nome, ele estaria no meio. Aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três, aqui tem mais que quatro, mais que cinco e mais que seis. E é como se estivesse no caminho de Emaús, arde coração com a presença de Jesus. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. É um Cristo bom que ajuda a gente. Ô, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Nordestino e todo o Brasil agradecem. E a Bíblia Sagrada, nem anjo nem profeta para me dizer, mas olhando para a terra, o céu e o mar, descobriria que existia um supremo ser. Acima disso tudo existe um alguém, existe um Deus que nunca foi visto por ninguém. O materialista ele diz que não crê, mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei. Brasil, Deus abençoe os lares de vocês. É só bênção de Deus na nossa vida.